agora é lei. Foi publicada nesta sexta-feira, 14 de março, no Diário Oficial do Poder Executivo, a Lei 6.708, de 2014, de autoria do deputado Xandrinho, do PV, que cria o programa de conscientização e obriga a inclusão e reserva de vagas nas redes pública e privada de educação para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. De acordo com o texto, além de assegurar vaga ao aluno, que deverão ser duas por turma, os estabelecimentos de ensino devem manter em caráter permanente nos murais internos de sala de aula, corredores e pátios, material gráfico informativo dos sintomas do autismo. Reportagem Patrícia Potevan.